Caros ouvintes, um bem-aja a todos aqueles que nos acompanham neste singelo espaço radiofónico. Bem-vindos à 153ª emissão de Quotras da Música, um programa da minha, sua, nossa Rádio Antena Web. Hoje iremos dar continuidade à série de programas centrada em estilos musicais. Ou seja, até março, previsivelmente, as quadras irão ser não temporais, mas sobretudo estilísticas. Cada emissão não terá em atenção a ordem cronológica, mas sim o género musical. E, para dar continuidade à ideia inicial de quadras de música, a maioria considerável hoje será inclusive a totalidade das melodias que iremos escutar será portuguesa. Na semana passada, poucos dias depois do Carnaval, auscultamos apenas músicas brasileiras, vulgarmente associadas à época do entrudo. Hoje, iremos abrir as portas às tunas académicas portuguesas. Alegria, emoção, boa disposição e qualidade musical tiveram início com uma rapsódia portuguesa, retirada de uma das apresentações ao vivo da tuna feminina do Orfeão Universitário do Porto. Desçamos um pouco em latitude no nosso país, para nos centrarmos naquela que é considerada precisamente a cidade dos estudantes, Coimbra. Coimbra tem mais encanto na hora da despedida. Que as lá. mais que uma música, é um conselho. Um aviso. E para ti também. A Tuna Académica da Faculdade de Economia do Porto aconselha, num dos seus concertos, o jovem a não confiar totalmente no seu par ideal, na moçoila que aparenta ser a sua carne tape. Desconfiar é coisa necessária em Desconfia. Quando numa noite fria tua noiva te falar para ir visitar, desconfia. E se houver fatia que por não saber te dar, há pouco te faz parar, desconfia. E quando irromper o dia e ela se pesar, está doente de dar, desconfia. Desconfia do convite, desconfia da desculpa que diga e disser, desconfia. Desconfia de quem é, não sabes que não te engana. Te falar para ir visitar, desconfia. E se houver uma tia que por não saber estar, a porta te faz parar, desconfia. E quando irromper o dia e ela se usar, porque está a estudar, desconfia. Desconfia do convite, desconfia da desculpa, porque diga e disser, desconfia. Desconfia do que é, mas não sabes se não te engana. A próxima melodia ficou famosa através da voz de Vasco Santana na película Canção de Lisboa. Os estudantes do Instituto Superior de Engenharia de Lisboa retratam a sua sina no Fado do Estudante. Yeah. original do Brasil. E se os meus amigos ouvintes me permitem exprimir a minha opinião, a canção seguinte é uma das mais belas das que constam no repertório das tunas nacionais. Ouçamos a Tuna Universitária do Porto brindar-nos com Madalena. Chora, como eu chorava. Regressemos a Coimbra nas próximas duas melodias. A Tuna Académica Local interpreta uma produção mexida dedicada ao seu rio, Mondego. Vem lá do alto da serra. Académica de Coimbra não deixa o nosso palco imaginário e, desta feita, traz-nos uma das músicas mais reconhecidas neste meio. A mim não convém a Mulher Gorda. A Mulher Gorda para mim não me convém. Eu não quero andar na rua com as banhas de ninguém. A Mulher Magra para mim não me convém. Eu não quero andar na rua com o esqueleto de ninguém. Ai, ai, ai, ai, eu gosto dessa mulher. Engrandece. Fernando Pessoa escreveu os versos. A Tuna Académica da Faculdade de Economia do Porto criou os arranjos musicais e interpreta. O mar, a terra, o império e Portugal unem-se num poema transformado em melodia bela, designado O Infante. Deus quer, o homem sonha, a obra nasce. Deus quis que a terra fosse toda uma, que o mar unisse, já não separasse. Sagrou-te e foste desvendando a espuma, e a orla branca foi de ilha em continente, clareou correndo até ao fim do mundo, e viu-se a terra inteira. De repente surgir redonda do azul profundo. Já na reta final de mais uma emissão de Quatras da Música, um recanto radiofónico que hoje foi inteiramente dedicado a melodias interpretadas por turmas académicas portuguesas, dando espaço aos jovens universitários do nosso belo e estimado país. Tal como nas 7 últimas emissões e tal como irá acontecer nas semanas seguintes, a ordem das canções foi puramente alfabética, desta feita com exceção à primeira e última melodias. Iremos encerrar com uma canção que cria enorme emoção junto dos estudantes, sobretudo daqueles que estão prestes a deixar a universidade. No momento da despedida, a tuna da Faculdade de Medicina de Coimbra canta Balada da Despedida do 5º Ano Jurídico Coimbra. Muito boa noite e até uma próxima oportunidade. se o desenho do adeus é fogo que nos queima devagar. Levo comigo.